de Santa Clara. E o economismo na festa. Carnaval do Interior. Rádio Independente, 1982. Programação especial e melhor do Carnaval.